Tem um labirinto para chegar até o púlpito. Acho que eu caminhei pelo lado errado. Boa noite. Aqueles que teimam, aqueles que teimam em dirigir as suas vidas por conselhos bíblicos, aqueles que teimam em dirigir as suas vidas por aquilo que a igreja, aquilo que a palavra de Deus tem para elas, aquilo que os líderes, os pastores têm para elas, têm recebido uma acusação, acusação de serem simplistas. Tem uma sutileza no ar atacando a igreja, atacando a autoridade, a suficiência da palavra de Deus. Conselhos bíblicos, aquelas coisas que você ouve aqui na igreja, o conselho do pastor, a pregação, o aconselhamento, o discipulado, essas coisas são muito boas, elas são muito interessantes, você deve ouvir, você deve prestar atenção, mas talvez elas não sirvam para resolver certos problemas da vida. Talvez algumas coisas precisem de especialistas. Talvez elas tenham que ser olhadas sob o prisma da sociologia, da psicologia. Talvez profissionais tenham que ser consultados para que os problemas sejam resolvidos. Segundo essa heresia, a igreja, a palavra de Deus, os pastores, o trabalho deles se restringe a uma coisa muito dominical, a uma coisa muito de estar aqui no domingo, você ouve, você vai para casa, mas lá na sua vida prática, você leve a sua vida, você talvez precise de outras coisas. O resultado disso, fatalmente, vai ser o quê? Frustração. Frustração, porque soluções para o coração humano, para a vida humana, para a alma humana, que não sejam buscadas na palavra de Deus, que não sejam alicerçadas na autoridade, na suficiência das Escrituras, mais cedo ou mais tarde, vão levar à derrota. Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu a sua segunda carta preocupado com falsos ensinos que havia na igreja. A sua primeira carta, ela tinha uma ênfase diferente. A primeira carta de Pedro era uma espécie de conforto para os crentes por causa das perseguições, e ele traz aspectos da vida cristã que deveriam ser levados em conta apesar das perseguições, apesar das dificuldades. E agora, na sua segunda carta, ele vai falar muito de falsos ensinos, de falsos mestres. Ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai dizer algo assim: seu divino poder, ele está se referindo a Deus, ele está se referindo a Deus Pai e a Jesus Cristo. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa frase de Pedro, em torno dessa frase que ele usa na sua carta, na sua segunda carta, eu queria que a gente meditasse, que nós meditássemos nessa noite. Fazendo aqui uma pequena observação, piedade aqui não está no sentido de, muitas vezes se usa piedade no sentido de ter dó. Ah, tenha piedade. Não é incorreto esse uso, mas o uso que Pedro está fazendo aqui é no sentido de uma vida pia, uma vida piedosa, uma vida de devoção obediente a Deus. É nesse sentido que Pedro está usando. E ele está dizendo que para você ter uma vida assim, a verdadeira vida, na verdade você precisa usufruir daquilo que Deus colocou a teu dispor. Eu queria que nós lêssemos, abre a tua Bíblia, se você já não abriu, talvez só eu não abri ainda, na segunda carta de Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, e os versículos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Eu queria propor a seguinte mensagem nessa noite, está aí projetada. Jesus Cristo é a fonte e o alvo da verdadeira vida. É Ele que dá a verdadeira vida. É dEle que procede a verdadeira vida. E é para Ele que a vida deve ser vivida. E é só vivendo para Ele que a vida faz realmente sentido. E eu queria que nós víssemos nessa noite três meios, três maneiras pelas quais o Senhor Jesus nos capacita a viver de forma piedosa, a viver essa vida da qual Pedro está falando aqui. A primeira está no versículo 3 e é conhecimento. Pedro fala aqui que o divino poder, vamos voltar um pouquinho no versículo 2 para ver de quem é esse poder, seu divino poder. Ele diz assim no versículo 2, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, tudo que vem a seguir, ele está se referindo a Deus, mas ele está se referindo principalmente à pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem nós conhecemos a Deus, por meio de quem nós nos relacionamos com Deus. Então, é esse divino poder que nos capacita. E a primeira coisa, o primeiro meio que ele usa para nos capacitar é o conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? É o conhecimento, olha o que ele diz aqui na sequência. O pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O chamado é Ele quem faz. A glória e a virtude são dEle. Ele nos chama para essa glória e virtude. Um dia eu fui chamado, eu fui atraído para essa glória e virtude de Cristo. Mas o que Isaías 53 nos diz a esse respeito? E tantos outros textos falam coisas semelhantes. Que os homens não viram em Jesus Cristo beleza que os atraísse, não viram a formosura de Cristo, não viram a beleza do caráter de Cristo. Então a primeira coisa é ver a glória e a virtude de Cristo. E de que modo nós pudemos ver isso? O que nós tivemos que ver em Cristo? O que nós precisamos enxergar em Cristo? A sua divindade. Nós tivemos que reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Pastor Thomas tem pregado aqui aos domingos a respeito dessa divindade de Cristo, a respeito de como ela é desvelada, desvendada, de como ela é revelada aos olhos humanos. E um dia foi isso que nos aconteceu. Ele nos atraiu para a sua glória, para a sua virtude. E para que nós pudéssemos enxergar as virtudes de Cristo, os nossos olhos tiveram que ser descobertos. 2 Coríntios, no capítulo 4, diz que o inimigo tem cegado o entendimento, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Cristo. E na sequência, Paulo diz, mas Deus iluminou o nosso coração, Ele iluminou o nosso entendimento para que nós pudéssemos ver. Pedro sabe muito bem do que ele está falando. Nós vimos, foi no domingo passado que foi falado sobre a pescaria, né? O que Pedro viu em Jesus? E qual foi a reação de Pedro? Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. O que ele viu em Jesus? Ele viu alguém majestoso, ele viu alguém poderoso, ele viu alguém maravilhoso, alguém com quem ele sentia que ele, na qualidade de pecador, ia ter problemas. E se viu em dificuldade: Senhor, eu não sou digno. Nós fomos impactados assim como Pedro. Pedro, este que está nos escrevendo aqui, é o mesmo que adiante vai dizer para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus diz para ele? Bendito és, porque não foi carne e sangue que te mostrou isso, que te revelou isso. Não foi a tua inteligência, não foi a tua perspicácia, não foi nada em você que te mostrou isso. Mas foi o Pai que está nos céus. Foi o Pai que te mostrou, foi o Pai que te revelou. Então nós tivemos essa mesma experiência. E o que foi necessário para que nós tivéssemos essa experiência? Sempre duas coisas. Tivemos que ouvir o Evangelho da salvação. Tivemos que ouvir a pregação que fala de Jesus Cristo. Tivemos que reconhecer que éramos pecadores, mas para isso precisamos de outro elemento aqui. Precisamos do Espírito Santo atuando no nosso coração, nos fazendo crer na verdade, nos fazendo enxergar a beleza que há em Cristo, a virtude, a glória que há em Cristo. Isso é muito diferente do conhecimento teórico a respeito de Jesus. É muito diferente do conhecimento místico a respeito de Jesus. É um conhecimento pessoal, ele é experimental. Ele não é só experimental, ele não é só experiência. Eu não posso ficar lá na minha casa e dizer: eu conheci a Cristo. Como? Sei lá, eu estava lá e de repente ele me apareceu e falou comigo. Não pode ser só experimental. Ele tem que ter a pregação do Evangelho, ele tem que ter a atuação do Espírito. Mas tem mais uma coisa sobre esse conhecimento, olha lá. Ele tem a ver também com almejar a glória e a virtude de Cristo. Não foi para ela que você foi atraído? Não foi para a glória de Cristo que você foi chamado? Você não foi atraído pela beleza de Cristo, pelas suas virtudes, pelo seu caráter imaculado, pela sua santidade, pela sua justiça? Pois agora, eu penso que o que Pedro está nos mostrando aqui é um rumo em que nós fomos colocados por Deus, mas agora nós continuamos rumando, nós vamos nessa direção, nós continuamos indo de encontro à glória de Cristo, continuamos almejando, buscando isso. Agora, qual que é o maior inimigo disso? A glória pessoal, a minha glória, o meu desejo de ter glória. Charles Swindoll, ele, num livro interessante chamado A Noiva de Cristo, ele diz que o ser humano é uma espécie de esponja, uma esponja chupa glória, de absorção de glória. O ser humano está sempre querendo algum tipo de glória, algum, nem que seja pequenininha, mas alguma coisa a gente quer. Esse talvez seja o maior obstáculo que nós temos na nossa vida para glorificar a Deus. Por quê? Porque eu fui chamado ao encontro da glória de Cristo. Foi a glória dele que me atraiu, a virtude dele. E agora eu tenho que viver e tenho que ser, a minha caminhada tem que ser nessa direção, porque é para lá que eu fui chamado, para glorificar a Deus com a minha vida. Uma vida transformada, uma vida que demonstra que Cristo é o seu Senhor. Uma vida que demonstra que não mais é a minha glória, mas é a glória de Cristo que tem que ser exaltada. O conhecimento de Cristo é necessário para uma vida piedosa, uma vida de qualidade, uma vida reta, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de devoção obediente. É preciso conhecer a Cristo. É preciso conhecê-lo pessoalmente, ter tido um encontro pessoal com Cristo, ter entregue a vida a Ele. Mas é preciso andar também em crescimento nesse conhecimento. O outro meio que Deus, o Senhor Jesus, usa é para nos capacitar a viver dessa forma, são as promessas. Olha só o que ele diz no versículo 4. Dessa maneira, veja, ele nos chamou pelo conhecimento, ele nos capacitou a conhecê-lo, conhecer o seu caráter, a sua virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Grandiosas e preciosas promessas. Em primeiro lugar, promessas que se cumpriram. Muitas promessas já se cumpriram. Se você pega o Novo Testamento e lê, quantas vezes você vai encontrar e assim se cumpriu a Escritura. Assim se cumpriu o que Deus falou por intermédio do profeta Isaías, Jeremias, Zacarias. Se você olhar para a vida de Jesus Cristo, a vinda, com N no meio, a vinda de Jesus Cristo é o cumprimento de promessas de Deus. A vida de Jesus Cristo é cumprimento de promessas de Deus. A morte de Jesus Cristo é cumprimento de promessas de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é cumprimento das promessas de Deus. A vinda do Espírito Santo para habitar no coração do crente é promessa cumprida. Tudo isso você já tem. E quantas outras coisas a gente poderia gastar horas mencionando e lendo e mostrando quantas promessas Deus já cumpriu. Mostrou a sua fidelidade, mostrou o quanto Ele é cumpridor daquilo que Ele diz. Agora, quantas promessas ainda se cumprirão? Veja, quando você vive pelas promessas de Deus, o que Pedro está argumentando aqui é o seguinte, ele está dizendo, você foi chamado pelo conhecimento do caráter de Deus, para sua glória e virtude, e para ir nessa direção, para glorificar a Deus. Mas você também é impulsionado pelas promessas de Deus. As promessas de Deus mantêm o nosso olhar firme aonde ele deve estar. Nós confiamos nele porque ele cumpre. Nós confiamos nele porque ele vai cumprir aquilo que ele diz que está para se cumprir no futuro. O que vai se cumprir no futuro é tão certo que vai se cumprir quanto aquilo que já se cumpriu no passado. É certo que Deus vai nos receber no seu lar. É certo que nós vamos nos encontrar com Cristo e que vamos viver para sempre na nossa morada celeste. Essa esperança, que não é uma esperança vazia, ela não vem da promessa de nenhum homem, porque Deus não é homem para que minta, ela vem da promessa de Deus. Isso deve impulsionar a minha vida. Agora, temos também esperanças que se cumprem na nossa vida diária. Quantas promessas você conhece que Jesus fez a nosso respeito? Neste mundo, vocês passarão por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a minha paz. Eu não dou como a dar o mundo, mas eu dou. Isso é promessa? Será que Jesus vai falhar em nos dar a sua paz? Será que Jesus vai falhar em nos dar a alegria que procede da vida com Cristo, a vida abundante? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Será que tem algum equívoco nisso? Tem alguma possibilidade de falha nisso? Será que isso não tem a ver com a nossa vida prática? Será que isso não se aplica aos problemas que muitas vezes as pessoas recorrem aos profissionais do mundo para serem resolvidos? Será que quando Jesus diz que ele é o bom pastor, que dá a vida e que conduz o seu rebanho, que cuida das suas ovelhas, será que alguém do rebanho fica de fora? Quando ele diz que ninguém arrebata da sua mão, ninguém tira da sua mão as suas ovelhas, será que alguma não está em segurança? Será que ele esquece de alguém? Será que ele dorme? Será que ele se distrai? Será que alguém precisa ensinar Jesus como cuidar de nós? Quando a Bíblia nos diz que ele nos dá o sustento necessário, que ele nos dá aquilo de que necessitamos, será que existe algum equívoco nisso? Quando a Bíblia diz que ele dá o escape em meio às tentações, quando a gente pensa que não suporta, 1 Coríntios 10, 13, né? Quando a gente pensa que não suportamos a tentação, não suportamos o peso, a Bíblia diz, ele não dá um peso maior do que o que você pode suportar. Mas Deus é fiel e ele providenciou um escape, ele providenciou uma via segura, um lugar por onde você pode ir e transitar. E tantas outras coisas, promessas, você tem promessas ancoradas naquilo que já se cumpriu, você tem promessas naquilo que está lá na frente e que Deus vai cumprir, e você tem promessas para todos os dias, para esta vida, para a vida presente, a vida neste mundo em que nós vivemos, cheia de problemas, cheia de contradições. Ontem estava sendo comentado aqui sobre Salomão. Salomão, ele se deu conta dessas contradições da vida, a vida que, se vivida só com a perspectiva do que acontece aqui, é aquilo que disse Paulo. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Somos tolos, estamos vivendo uma ilusão. Se nós não cremos, ali ele está se referindo à ressurreição, que é uma promessa, você crê que vai ser ressuscitado, e por isso você tem uma esperança viva em você, e por isso você não depende das circunstâncias do presente. Se a tua vida está ancorada nas circunstâncias do presente, então realmente há motivo para infelicidade. Mas Deus não nos deu isso. Ele nos deu o seu conhecimento, o conhecimento dele mesmo. Ele se deu a conhecer. Ele deu as suas promessas para que nós pudéssemos viver por elas. E por fim, ele nos deu a participação. Que participação? Versículo 4, a segunda parte. Para que por elas o quê? Pelas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Eu entendo que o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: você tem uma natureza como ser humano. E qual é a natureza que nós temos como seres humanos? Ela vem de quem? É a natureza que nós chamamos de Adão. É uma natureza pecaminosa, carnal, mortal. E de qual natureza Pedro está falando aqui? Da natureza divina. E como é que nós nos tornamos participantes da natureza divina? O pessoal místico lá da época de Pedro, e alguns até hoje, entendem que você, interagindo com as divindades em que as pessoas acreditam, e você participando, né, do tipo de caráter daqueles deuses, você é capaz de chegar a ter uma espécie de vida melhor, alguma coisa assim. Pedro está colocando aqui nos seguintes termos: a coisa se inicia com a participação na natureza divina. Você não vai atrás da participação na natureza divina. É Deus que te concede isso. É Deus que nos concede participarmos da natureza divina. Como? Nos dando o seu Espírito, que é uma promessa cumprida em nós. Ela não é uma promessa cumprida só lá no livro de Atos. Ela é uma promessa cumprida a cada vez que uma pessoa se converte e entrega a vida a Cristo. Nós ganhamos uma nova natureza através da habitação do Espírito Santo. Então, na conversão, que é o ponto de partida, mas também... Opa, faltou o primeiro pontinho lá. Isso. O segundo, na glorificação. Romanos, no capítulo 8, no versículo 30, o que diz? Aos que justificou, a estes também glorificou. No plano de Deus, no projeto de Deus, já está lá a nossa glorificação. Ele diz no mesmo trecho, no mesmo capítulo, que o objetivo, o alvo de Deus para nossas vidas é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Nos tornarmos conformes o Senhor Jesus Cristo, conformados a Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus. Agora, estamos no processo, com as nossas imperfeições. Mas um dia, como diz lá em 1 João, nós o veremos, ou melhor, conheceremos como somos conhecidos. Nós vamos estar livres do pecado. Essa participação na natureza divina, ela vai ganhar um aspecto que nós, eu falo por mim, nós não temos como medir como é isso, como vai ser maravilhoso a nossa vida isenta totalmente de pecado. Nós, fora desse mundo caído, fora dessas contradições, fora dessa vida cheia de problemas, finalmente, com corpos glorificados. Quem nos concedeu isso? E quem nos deu essa esperança? Deus. O Senhor Jesus nos providenciou isso. Participação na natureza divina. Mas isso também tem que ter, se isso se cumpriu na nossa conversão, se isso tem um aspecto pleno lá no futuro, onde nós, com corpos glorificados, vamos ser realmente semelhantes a Jesus. E hoje, o que entra? A comunhão. A comunhão com Deus. Aliás, a palavra que Pedro usa aí, essa participação, é a mesma raiz da palavra usada na Bíblia para comunhão. Essa comunhão com a natureza divina. Esse entrelaçamento entre eu e Deus, que hoje é mesclado. Eu continuo tendo a minha própria natureza de descendente de Adão, mas Deus implantou na minha vida, no meu coração, a natureza divina. E o que que acontece? A luta espiritual. Antes não havia luta, agora existe luta. Deus nos arrancou das trevas. Olha o que ele diz no finalzinho aqui. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Deus te tirou, Ele me tirou disso, Ele nos tirou, nos arrancou para que nós pudéssemos. A palavra, o termo que Pedro usa aqui tem a ver com uma fuga, é um voo que alguém fez de uma região para outra. E é isso que Deus fez, não é isso que a palavra nos diz, que Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos arrancou de lá. Agora eu continuo sendo pecador. E aí é que vem a questão. O Márcio Granconato disse, bom, você, o fato de você trabalhar na lavanderia tem que render pelo menos algumas ilustrações nos seus sermões. Eu não quero ficar devedor ao Márcio. Ele falou, você tem que falar que é, assim como lá na lavanderia tira as manchas, Deus tira as manchas do pecado. É verdade, finalmente eu vou ter a oportunidade de falar isso. Sabe que uma lavanderia, de fato, a grande expectativa, muitas vezes, das pessoas, é tirar manchas das suas roupas. Né? A pessoa às vezes leva aquilo que já tentou lavar em casa, muitas vezes lavou em casa e o fato de ter lavado causou a mancha. E a gente realmente, nesses 2 meses e meio, eu descobri coisas importantíssimas. É, e se eu não aprendi nada, pelo menos uma coisa eu aprendi: mancha de mofo em couro não sai. Você pode dizer para a pessoa que não sai. Isso é uma plena verdade. Agora, sabe qual é o grande problema que o pessoal da lavanderia tem que enfrentar? É justamente a expectativa do cliente, né? Justamente a expectativa. Ele pensa que vai acontecer algum milagre ali, que lá deve ter alguma máquina assim, que deve ter uma substância milagrosa que transforma uma peça surrada, rasgada, cheia de mancha, numa peça novinha em folha. E às vezes a gente sente que a pessoa realmente quer isso. Bom, vamos aplicar então o caso da lavanderia. O que Deus faz conosco não é uma lavagem simples. É uma lavagem que nos regenera. Né? Tito fala disso, Paulo fala disso a Tito, né? Quando ele escreve a Tito. Ele diz que Deus nos lavou, né? Pero lavar, é um lavar regenerador. É um lavar que nos transforma em novas criaturas. Agora, o que acontece com o nosso dia a dia daqui para frente? Nós fomos arrancados daquela situação. Deus nos tirou de um lodo. Os termos que ele diz aqui, a corrupção que há no mundo, ele nos tirou daquela corrupção, daquela podridão. Nós estávamos atolados. Essa é a ideia. E a gente não conseguia sair dali de jeito nenhum. E Deus foi lá e nos tirou para que nós fugíssemos daquilo. Muito bem. Agora, qual é a ideia? É continuar fugindo. É você olhar para aquele lodo e dizer, foi de lá que Deus me tirou. Eu não quero aquilo. Eu não quero coisas que se pareçam com aquilo. Eu não quero coisas que venham dali, que tenham a mesma substância que tem ali. Agora, para isso, é necessário estarmos em comunhão com Deus. A fuga é permanente. Nós precisamos nos submeter ao controle desse Espírito Santo que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida. E assim, essa participação na natureza de Deus nos habilitar, nos capacitar a continuar fugindo desse lodo, dessa corrupção que é movida pela cobiça, dessas coisas que levam os homens a viverem nesse mundo sem perspectiva, ou quando tem perspectivas, elas são falsas, elas são baseadas em coisas que não têm fundamento, não têm esperança, não têm a vida verdadeira que há em Cristo. Você pode notar que tudo aquilo que Pedro disse tem a ver com algo que Deus fez. Deus deu o conhecimento. Deus se fez conhecer. Deus deu as promessas. E Deus concedeu que nós participássemos da sua natureza. Mas em todas estas coisas, Pedro está nos dando a entender que nós devemos viver de acordo com isto que Deus já nos deu. E aí nós não vamos ler aqui, porque não faz parte do trecho de hoje. Mas se você continuar lendo, e seria bom você ler em casa, muitos já leram várias vezes, eu sei, mas leia a partir do versículo 5, principalmente os versículos 5 a 8, porque o que Pedro vai dizer: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Em outras palavras, o que ele está dizendo? E claro, vamos simplificar bastante. Isto que Deus deu, e Ele te habilita e Ele te capacita, você tem que unir com o quê? Com ações práticas. Você tem que fazer a sua parte. Deus está agindo. Deus colocou na nossa vida a disponibilidade dos recursos que nós precisamos para viver uma vida verdadeira, uma vida piedosa, uma vida que agrade a Deus, que é o que realmente importa, viver para o agrado de Deus. Vamos para algumas aplicações. Primeira, devemos nos certificar de que conhecemos realmente a Jesus Cristo. Domingo passado foi feita essa pergunta aqui, e é sempre bom repetir: você conhece realmente a Jesus Cristo? Conheceu a Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, através da ação do Espírito Santo? Sem uma entrega pessoal a Ele, não existe vida verdadeira, nem no presente, nem na eternidade. É uma vida vazia, e na eternidade, uma vida para sempre afastada de Deus. Se já o conhecemos, se já conhecemos a Jesus Cristo, devemos crescer nesse conhecimento e glorificá-lo a cada dia. É para esse conhecimento que nós somos chamados, para nos relacionarmos com Ele, para basearmos a nossa vida na Escritura, onde temos a revelação sobre quem é Jesus Cristo. Basearmos as nossas atitudes, as nossas ações naquilo que está na Bíblia. Não achar que a Bíblia é um livro para se ler na igreja, para muito bonito, com frases bonitas, ou para enfeitar a nossa estante. Ele é um livro para ser colocado em prática. Outra aplicação: devemos fundamentar nossa esperança nas promessas de Deus, confiando no seu cuidado e na certeza do futuro junto a Ele. A nossa esperança deve estar fundamentada nas promessas de Deus, não nas promessas baseadas em filosofias humanas, não naquilo que os homens limitadamente nos oferecem, naquilo que o mundo nos oferece. Se a nossa esperança estiver baseada nessas coisas, nós vamos naufragar, a nossa vida vai fracassar. Finalmente, devemos ser gratos a Deus por nos tirar das trevas. A Bíblia fala da alegria da salvação. Acordarmos a cada dia com gratidão a Deus por ter nos tirado da onde Ele nos tirou, e nos tornar participantes de sua natureza. Que bom, Senhor, que o Senhor me concedeu o fruto do Espírito, para que eu possa produzir esse fruto, não por mim, mas com a ajuda do Senhor, porque é o Senhor que produz. E também a nossa esperança deve estar fundamentada no futuro que nos aguarda junto a Deus. Nós devemos lutar contra o pecado em nossas vidas. Devemos ter uma luta constante, sabendo que a nossa vida deve ser controlada pelo Espírito Santo, deve ser submetida a autoridade de Deus, viver para o seu agrado. Isso é o que Pedro nos diz que vai nos dar. Esses são os meios que Deus colocou para que nós pudéssemos ter uma vida verdadeira. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por aquilo que temos em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou a nós através da pessoa de Jesus, através do teu Espírito. Pudemos entender quem é Jesus, perceber a sua divindade, a sua majestade, o seu caráter, a sua glória, a sua virtude. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos atraiu a Cristo, quando nós éramos cegos, mortos, incapazes. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu promessas seguras, nas quais podemos basear, fundamentar toda a nossa esperança. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez participantes da Tua própria natureza, fazendo com que o nosso caráter se assemelhe ao caráter de Cristo, ainda que imperfeitamente nesta vida, mas sabendo que lá na frente gozaremos de um caráter realmente semelhante ao de Jesus. Pai, o Senhor conhece cada um aqui, sabe aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo ou não. O Senhor sabe o quanto andamos perto do Senhor ou não. O Senhor sabe as nossas limitações e as nossas fraquezas. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver pelas tuas promessas. Que o Senhor nos ajude a viver com os recursos que o Senhor nos deu. É o que pedimos e agradecemos por meio do Senhor Jesus. Amém.